paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a mulher na visão espírita. Nós estamos aqui com a professora Maria Emília Bácaro, de Jacareí, professora já aposentada das lides escolares, mas muito atuante no Centro Espírita Paulo Ortiz, faz várias palestras aqui no Vale do Paraíba e também é protetora de animais. Jorge, hoje também é o dia consagrado às mães, né? Isso, então muito legal, dia das mães hoje também. Então nós aproveitamos para conversar com a Maria Emília, falando sobre as mães, falando sobre a mulher em geral, essa figura importante que nós temos nas nossas vidas. Talvez a figura mais importante que o ser humano tem na vida seja a mãe. Bom dia, Maria Emília, tudo bem? Bom dia a todos que nos ouvem, que nos dão a honra de estar com o seu rádio ligado para ouvir a mensagem espírita. E queremos mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui e podermos falar dessa doutrina tão abençoada. Maria Emília, você tem alguma coisa que você poderia dizer para as mães? Bom, nós vamos direcionar o nosso pensamento às mães. E eu não diria às mães, mas a todas. Não se esqueçam que ser mãe é algo mais, mas que a mãe jamais deixa de ser a mulher. Que a mãe não se anule como mulher, porque sem dúvida ela será uma mãe muito melhor. E a gente vê que as mulheres mandam no mundo, né? Ainda bem que elas não sabem disso, né, Maria Emília? Diz que ainda não, porque elas não descobriram a roupa ideal para ir a esse dia, não é? A Maria Emília, tudo será decidido. Ela tem resposta para tudo, viu? E tudo assim na ponta da língua, né? Uhum. E é muito inspirado também pela a nossa querida mentora do Vivaldo Pereira Franco. Eu gosto muito dela. Da nossa querida Joana de Angeles. Então nós queremos desejar a todas as mulheres, e agora nós vamos voltar para as mães, né? Um bom dia das mães, que todo dia é dia das mães, né? Mas o comércio colocou esse dia, que parece-me que é o dia mais importante para se vender coisas, né, Jorge? É o segundo dia depois do Natal. É o segundo dia depois do Natal. Então, vocês observam que as mães, ela merece o nosso presente todos os dias, não é só no dia das mães, né? Mas vamos aqui, já entrar aqui no assunto com a Maria Emília, porque nós temos muita coisa para explorar na Maria Emília, né? Como a doutrina espírita vê a mulher, Maria Emília? A doutrina espírita, por ser uma doutrina cristã e apresentar Jesus como seu guia e modelo, ela vê a mulher como Jesus a vê. Para isso, nós vamos nos reportar rapidamente algumas passagens do Evangelho, quando Jesus se encontra com a mulher adúltera que estava para ser apedrejada. Quando ele vê aquela ação do mais forte, porque ela, por ser mais fraca, ia ser apedrejada. Ele não passaria pela mesma situação, sendo que ela não adulterou sozinha. Então aí nós vemos como Jesus já mostra que a mulher não pode ser discriminada. Ela não pode ser considerada com leis mais duras, mais rígidas do que as aplicadas aos homens. Diz ainda Jesus: onde estão aqueles que a condenaram? Eu também não te condeno. Porém, não se esquece de dar um alerta: vá e não peques mais. Então, não é passar a mão na cabeça, não é deixar para lá, mas é respeitar a mulher como um espírito. Quando a mulher samaritana também se aproxima dele, e ele pede água a ela, num momento em que os samaritanos não conversariam com ela de forma alguma, porque o judeu, que era Jesus, não conversaria com ela de forma alguma, ele vai, conversa com ela, se revela a ela como Messias, e ela sai para contar desse encontro e levar outras pessoas ao seu encontro. E temos aí Jesus diante do mais alto testemunho de erguimento moral das trevas para a luz, que é Maria Madalena. Sim. Que não foi aceita depois, que sofreu muito por condição dos homens, que não a sabiam aceitar, e por condição mesmo de muitas mulheres que tinham por ela uma aversão pela posição que ela ocupava de meretriz. Então nós vemos que Jesus acolhe a mulher, seja em que estado de evolução ela estiver, e é um ponto fundamental na mudança das trevas para a luz. E na hora também da sua crucificação, eram as três Marias que estavam ao pé da cruz de Jesus, né, Maria Miriam? Sim, e foi a mulher que ele apareceu pela primeira vez após a desencarnação, a mulher que esteve com ele durante a crucificação, quando os próprios discípulos se evadiram. Então, quando nós dizemos que a mulher é o sexo frágil, ela é frágil do ponto de vista físico, mas ela é muito mais resistente e ela é muito mais forte sob outros pontos de vista. Eu também, Maria Emília, gosto sempre de, nas preleções ou palestras, falar dessa importância e da coragem da mulher, porque Jesus, enquanto ele estava sendo lá julgado, enquanto ele estava sendo apanhando, né, todos os, com exceção de João, que era bem novinho, sim, talvez ele não chamasse muita atenção, as pessoas nem percebiam que ele estava por ali, talvez, né? Mas o resto dos apóstolos tudo correram. Hoje a gente sabe até que essa fuga deles ali foi até benéfica, porque senão de repente tinham até matado eles também. Mas só que as mulheres não, as mulheres ficaram junto, acompanharam o sofrimento, acompanharam a trajetória para a crucificação e acompanharam a crucificação. Então, desde aquela época, ou muito antes daquela época, as mulheres sempre demonstraram essa fortaleza, porque elas conseguem sofrer, mas elas não abandonam, né? Isso. Elas ficam junto o tempo todo. Eu lembro de um amigo nosso, um orador do Rio, ele dizia o seguinte, que o filho dele havia ficado doente, filho pequeno, e ficou internado alguns dias. E ele falou, a grande diferença do homem e da mulher, do pai e da mãe. Ele falou, pai é aquele que quer ficar acordado e não consegue. Uhum. Ele queria ficar acordado acompanhando o filho, mas não conseguia. Ele falou, mãe é aquela que quer dormir e não consegue. Legal, muito legal. Agora, também tem outra passagem, né, que Jesus apareceu. Aí eu não quero que você comente, não, Maria Emília. Não precisa nem comentar essa. Porque falaram que a criança estava na evangelização infantil e perguntou para o pai por que Jesus apareceu primeiro para as mulheres. Aí o pai falou, vai ver que ele queria que a notícia se espalhasse mais rápido que ele tinha ressuscitado. Então veja bem, nós somos portadores de boas notícias. Mas o interessante... Vamos passar uma mensagem aqui, Rui? Vamos. A mensagem que nós vamos passar aqui, a mulher mãe, né? Pra gente abrilhantar mais esse papo ainda com a Maria Emília. Você viu que a Maria Emília não deixa barato, né? Não deixa não. Eu falei pra ela não comentar pra ver se ela não levava vantagem, mas não teve jeito. É dedicado às mães. Tudo começou nos Estados Unidos com Anna Jarvis. No segundo domingo de maio de 1907, ela resolveu transferir para todas as mães do mundo a homenagem que seus amigos prestavam para sua própria mãe, Anna Reeves Jarvis. A ideia foi abraçada em nosso país em 1919, mas somente em 1932, por decreto presidencial, passou a se dedicar no segundo domingo de maio para se homenagear às mães. O interessante no episódio é que alguns de nós nos recordamos que temos mãe somente no dia em que o calendário assinala. E contudo, mãe é uma personagem fundamental em nossas vidas. O cineasta espanhol Pedro Almodóvar narra suas experiências com sua mãe. Diz-se lembrar dela em todos os momentos de sua vida. Recorda como ela era extremamente criativa, uma pessoa de iniciativa. Em uma época que viveram num pequeno povoado espanhol onde a vida era difícil, porém barata, sua mãe começou a trabalhar como leitora e escrevedora de cartas. Com o que ganhava, complementava o salário do marido. O menino Pedro, à época com 8 anos, começou a observar que o texto que a mãe lia não correspondia ao que estava no papel. Parte ela inventava. As vizinhas nem tomavam conhecimento disso, porque o inventado era algo que preenchia aquelas vidas. Ela acrescentava uma observação de carinho, de afeto, que a carta não trazia. Era como se ela preenchesse as lacunas das cartas para tornar aquelas vidas sofridas mais alegres. Os improvisos passaram a falar mais alto para o menino Pedro. Continham uma grande lição. Estabeleciam a diferença entre a ficção e a realidade, e o quanto a realidade necessitava da ficção para ser completa, mais agradável, mais fácil de se viver. Possivelmente por passar a olhar a vida por este ângulo, escolheu a carreira de cineasta. Todos nós percebemos às vezes, somente depois que elas se vão, que as mães são extremamente importantes. Não necessitam de verdade fazer nada de especial para serem essenciais, importantes, inesquecíveis, didáticas. Elas simplesmente o são. Quem não se recordará das primeiras lições aprendidas com aquela personagem única? Quem não haverá de se lembrar com emoção das noites de mal-estar em que ela ficou sustentando-nos o corpo contra o seu num aconchego de carinho? A primeira ida ao colégio, a mão protetora, o afago no dia da desilusão da perda de um jogo na escola, o enxugar das nossas lágrimas no dia do insucesso na peça teatral em que esquecemos o texto e vimos a turma toda a nos olhar em expectativa. Há sempre renúncia na mulher que opta por ser mãe. No anonimato da sua abnegação, ela permanece vigilante aos deveres assumidos com alegria junto ao filho. Frutos do seu devotamento, conseguimos vencer a noite do tempo e brilhar no mundo. Enquanto as mães se multiplicarem no mundo, podemos guardar a certeza do descortinar de um futuro melhor para a humanidade. São 8:22. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa irmã Maria Emília Bácaro, de Jacareí, com o tema A Mulher na Visão Espírita. Jorge, esse é do momento espírita? Isso, esse, a mulher mãe, que mistura as duas coisas, né? Fala da mulher e fala da mãe também. Por isso que nós já colocamos agora no início, já para a gente demonstrar, né? E mostrar para as pessoas o programa que a gente quer fazer hoje, dirigido às mulheres e dirigido às mães. Isso. Mas também é um incentivo para aqueles que queiram passar uma mensagem ao isso. Vivo, e o nosso microfone está à disposição, né? Já temos algumas mensagens aqui já. Opa. Né? Daqui a pouco a gente começa a falar também, vamos falar mais um pouquinho com a Maria Emília. Vamos. E daqui a pouco a gente fala essas mensagens que estão chegando aqui pra gente. Tá. Maria Emília, é interessante que o Livro dos Espíritos foi a primeira edição, é de 1857, e ali os espíritos já falavam da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Que peça bonita, são praticamente da 817 para 822A, praticamente são perguntas que preenchem quase tudo aquilo que nós estamos aí brigando, que as mulheres brigam, que os homens brigam pelos direitos, aquela coisa toda. E há 155 anos atrás, a doutrina espírita, 156 anos atrás, a doutrina espírita já falava dessa igualdade. Olha, é muito interessante nós começarmos lembrando que até 1866 a mulher era considerada sem alma. Objeto. Objeto, algo, sem alma. Então, Kardec começa questionando isso quando ele diz, nessa data onde ele publica a revista, que isso tem uma consequência muito grande, muito grande. Embora seja reconhecido depois, a Igreja Católica mesma reconheceu que a mulher tinha alma, isso deixou consequências. Então, até hoje, muitas mulheres ainda são reduzidas a esse nada, a esse ser sem alma. A ponto de que um escritor disse que a mulher é instrumento de prazer do homem. Agora, o que acontece? Quando se decidiu, se resolveu que a mulher tinha alma, digamos que foi uma concessão feita pelo homem em reconhecer que ela tinha alma. Essa concessão feita, ela pode ser retirada. A doutrina espírita, não. Ela não pede a opinião, nem o aval de nenhum homem. Ela vai através do conhecimento dos espíritos. São eles é que trazem as respostas. São eles a afirmarem que a mulher é um espírito, como o homem é. É um espírito que não tem sexo, como o homem, e que reencarna ora como homem e ora como mulher. Então, é muito diferente disso ser reconhecido pelos homens e isso ser reconhecido pelos espíritos. É interessante que a pergunta 817 do Livro dos Espíritos está aqui fazendo a seguinte pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? A resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Exatamente. Somos espíritos. Qualquer romagem física que nós tenhamos na presente encarnação, o nosso objetivo é o mesmo: é evoluir. Como homem ou como mulher, não importa. Importa o que eu faço, como eu ajo, quais são as minhas atitudes, quais os meus pensamentos, quais as minhas obras. Só isso. A romagem física não tem importância nenhuma para tornar um melhor do que o outro. Na verdade, o sexo, ele é puramente físico. Sim. Portanto, ele é provisório. Nós vamos trocar isso. Homem e mulher é uma questão temporária, de acordo com as necessidades evolutivas de cada espírito. E esse revezamento, ele é importante para a nossa experiência. Os espíritos dizem que quem reencarnasse somente como homem não teria senão as experiências de homem. A mesma coisa quem reencarnasse somente como mulher. E são condições diferentes que acrescentam, que não diminuem jamais. E isso é regulado por uma lei superior. Ninguém reencarna homem ou mulher por acaso. Aí, uma lei regulando tudo isso e visando a evolução do espírito. É interessante que aqui na pergunta também, 819, que é uma coisa que eu acho linda também: com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Então tem a resposta: para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes por ser o mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Então não é para um ser melhor que o outro, não, é para se juntarem. Para se juntarem. E para trabalharem em conjunto. E eu me lembro também de um outro companheiro, que uma vez, dando aula na mocidade, ele disse o seguinte: nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando diz que a mulher é destinada aos trabalhos mais leves, precisa lembrar que esfregar chão e lavar azulejo não é trabalho leve. Não é trabalho leve, exatamente. E lavar isso aí é importante. Não, isso é importante falar, não, que a espiritualidade não está falando disso, não, né? Não. Não é disso que a espiritualidade está falando. Talvez seja um trabalho, pela composição física, seja um trabalho até mais intelectuais, até trabalhos mais que você tenha mais paciência, tenha mais amor, tenha mais ternura, tenha mais tudo. A mulher não deve ficar carregando saco na cabeça também. Exatamente. Como, há muitas mulheres porto, que, né, a gente vê em reportagens na televisão, que estão construindo casas, fazendo trabalho como pedreiro mesmo. Não é adequado. Porque, embora ela aguente, o organismo físico da mulher tem uma outra natureza, que mais tarde isso vai aparecer como problema de saúde. É. Então não é o ideal.

irá. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. São 8:42 e nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita. Com o tema de hoje é a mulher na visão espírita. Estamos aqui com a nossa querida amiga de Jacareí, Maria Emília Bácaro, que é professora já aposentada, né? Mas não deixa de fazer os seus trabalhos no Centro Espírita Paulo Ortiz. Ela faz palestra e também é protetora de animais. Ah, que coisa bonita, né? Rui, o Forcato fez um comentário aqui naquilo que a gente estava conversando, né? Que nas colocações, principalmente, que você e a Maria Emília estavam falando. Maria Emília, o Forcato, ele lá de Guará, ele está dizendo o seguinte: eu acho que não teríamos necessidade de discutirmos esse assunto. Esse assunto o quê? Homem, mulher, né? E de igualdade, se já fôssemos mais evoluídos. É uma discussão para uma humanidade ainda atrasada, visto que ser homem ou mulher é apenas uma questão de momento, onde num momento o espírito veste um corpo de homem, no outro momento um corpo de mulher. Um abraço a todos do programa. Apenas para deixar registrado é o que o Forcato está falando, exatamente concordando com o que você fechou a sua fala aquela hora, dizendo da necessidade de nós uma hora reencarnarmos como homem, outra hora reencarnarmos como mulher. A Patrícia, filha do Nil, Patrícia Souza, está dando um bom dia a todos do programa Vivência Espírita. Eu gostaria de deixar um recadinho para minha baixinha, Neuzinha. Mãezinha querida, desejo tudo de melhor na sua vida. Obrigado por me dar a vida, por ter me escolhido e fazer parte dessa linda família. Deus te abençoe. Eu achei muito legal ela colocar aqui, por ter me escolhido, né? Porque a gente só vem se a mãe quiser também, né, Rui? Ah, sim. Então, tem essa característica. Que deixa os filhos pelo caminho aí, né? Geralmente quando a gente vem, a mãe deixou a gente vir. Porque se ela não quisesse, ela podia abortar, ela podia rejeitar, ela podia um monte de coisa. Então, ela colocou essa palavra aqui dentro. Obrigado por ter me escolhido. Um grande abraço a Neuza também. Feliz Dia das Mães. Como todas as nossas, né, Rui? A Regina, a Dora, a todas as nossas mães que já estão no plano espiritual. A minha mãe Detinha, que faleceu também o ano passado, né? Em agosto, vai fazer um ano ainda. Então, um grande é a minha mãe Joaninha também, que eu tinha duas, né? Então, teve duas mães. Agora tem duas lá. Diz que tá uma disputa danada para as duas, para ver quando é que eu vou quando eu desencarnar lá também. Né? Mas a gente vai ajeitar tudo quando chegar. Mas o interessante é que a sua história também de mãe é muito interessante, né? A minha história. Nós já vimos lá na Rádio Bandeirante, nós fizemos, você comentou uma vez, né? É, porque eu não gosto muito de comentar, porque cada vez que eu comento eu fico muito emocionado. Aí acaba puxando atenção pro meu lado, eu não quero puxar atenção pro meu lado, não quero puxar atenção pras mães, né? Mas é muito legal. Ser frios. Não é frio. Eu acho que a gente pode até ser emotivo, mas a gente não pode ficar puxando muito pra gente, né? Mas qualquer hora a gente até escreve essas coisas aí. Mas um grande abraço a todas as mães, e a gente já vai falando durante a programação. Nós vamos voltar aqui com a nossa querida. Eu tenho que mandar um abraço, viu, Jorge, para a Silvia, que é nossa ouvinte assídua, que era a esposa do Ricardo Souza. Ela é diretora da Escola da Veronese, lá do Jardim da Granja. E a Silvia, que está sempre nos ouvindo, um bom dia e um bom dia das mães para você, viu, Silvia? E também para o Ricardo, que é nosso grande companheiro e amigo aí da televisão, do rádio. Um bom dia para você, viu, Ricardo? Legal. Maria Emília, o que diz o Espiritismo a respeito da figura de Eva, que encontramos em muitas religiões? Eu começo lembrando que um grupo de homens estava conversando quando um diz ao outro: olha, eu sou a favor do feminismo, porque onde estaríamos nós se não fossem as mulheres? O outro respondeu: no paraíso. Então, olha a figura que é colocada. Joana de Ângeles coloca que sobre a mulher pesa a sombra bíblica, porque ela é culpada pela deserção do homem do paraíso. Como consequência, durante muito tempo, e ainda há lugares onde isso acontece, ela é cerceada. Ela perde a liberdade, ela perde a oportunidade de ser quem ela é. E não pode colocar todo o seu potencial à mostra. Como Eva, a gente fica pensando ainda. Olha a figura que foi feita. Ela foi feita da costela do Adão. Quer dizer, algo completamente... Ainda o homem estava dormindo na hora que foi tirada a costela dele, né? É. E aí, veja bem, da costela, ou seja, ela não tem valor nenhum. A costela é algo muito insignificante, inexpressivo. É porque a gente ela... pode tirar uma costela e pode andar. Tranquilo. É, isso não tem a mínima importância. Não tem mulheres tirando costela hoje para ficar com a cinturinha para afinar a cintura, vejam bem. Devia dar uns homens disso daí também, né? Mas, então, ela foi tirada a costela, sem expressão nenhuma. Podia ter sido tirado pelo menos um pedacinho do coração. Mas, não. Então, a figura bíblica, ela realmente... Mas, Maria Emília, só para brincar. Pois não, pois não. Ela tirou uma costela. Imagina se tivesse um pedaço maior, o que, que seria mulher nas nossas vidas, hein? Então, nós vamos vendo como essa questão da Eva realmente é uma questão muito séria, porque há pessoas que ainda levam isso muito a sério. Então, a mulher, ela acaba sendo subjugada, porque ela foi criada depois. E aí a gente diz que realmente Deus fez primeiro o rascunho e depois passou a limpo, né? Primeiro o homem, depois a mulher. Mas isso não é... Tá adorando. Isso realmente não é uma verdade, porque somos iguais, não há diferença. Não, depois tem a tentação também da Eva com a maçã, né? Que é a gente acha uma coisa tão, tão infantil, mas que tem muitos que levam a sério, né? Exato. Ela tentou. Então ela é responsável por tudo. Só que tem uma coisa, ela tentou, mas quem comeu a maçã foi ele. Sim. Então, eu sou responsável pelo que eu faço. O outro pode tentar, me tentar em alguma situação, mas eu só vou ceder naquilo que eu quero. Sim. É responsabilidade minha. Também nos ensina, né? Da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ela fala a respeito dessas tentações, né? Exatamente. As tentações, elas vão sempre existir no sentido do meu ponto fraco. Não representa tentação para mim aquilo que não encontra guarida em mim. Tá, e os espíritos bons não ficam tentando a gente? Claro que não. É só os iguais e inferiores. E eu só vou ouvir aquilo que me convém, aquilo que encontra, sim, uma brecha em mim. O que não encontra, não me tenta. Jesus foi tentado, ou seja, tentaram tentar Jesus, mas ele mesmo não respondeu a isso, porque nada daquilo o tentava. E é interessante que ele, quando havia essas tentações, ele procurava ficar num lugar tranquilo e fazer as suas orações, né? Exatamente. Vejam bem o que nós temos que fazer. E as tentações são muitas. Os espíritos nos alertam até as tentações que nos vêm hoje através das propagandas, os convites, essa facilidade hoje em dia de um cartão de crédito, a facilidade dos empréstimos. Daí eu vou falar, puxa, mas olha, como é que eu caí nessa? Porque eu caí mesmo, porque eu quis. Pode colocar. Porque faltou atenção. É preciso ter muito cuidado com isso. Ninguém me tenta naquilo que eu não dou uma brecha. E também tem uma coisa. Os espíritos vêm tentar aqueles que lhes são afins, né? Afins. E eles vão buscar tentar num ponto. Não consegue? Eles vão buscar outro, e outro, e outro. Até tentarem mesmo chegar no ponto fraco nosso. Se nós fazemos o que Jesus nos disse, orai e vigiai, não há risco. Sim. E seguir as orientações de Jesus, nós nunca vamos cair em tentações. Não. Não. Interessante. É muito bonito. A doutrina espírita, ela é bonita por causa disso, né, Jorge? Porque ela traz pra gente uma coisa muito clara, muito séria, que é justamente a nossa parte moral, a nossa fortaleza espiritual. É isso que ela pede pra gente, porque o mundo está cheio de materialismo e está cheio de tentações, né? É, Maria? Exatamente. O mundo só tem tentações para aqueles que são tentáveis. Quem não é, não significa nada. Não, e agora tem uma coisa também que é difícil. Nem sempre, as pessoas também que não se deixam levar por tentações, às vezes é considerado pessoas careta, boboca, fora de moda. Tem uma série de qualificativos que eles dão justamente para as pessoas que procuram ser não, essa é diferente, ser normal. Exatamente. Então nós vemos a diferença de ser espírita, porque nós sabemos por quê. Eu muitas vezes vou abrir mão de algo que me traria prazer, mas que não seria bom para mim, porque eu sei da importância desse abrir mão. Não é porque eu vou abrir mão, porque Deus quer. Não, eu quero. É importante para mim. Eu sei por que eu estou fazendo aquilo. Então, como diz Kardec, é essa transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela nossa mudança de visão da vida. Eu vou mudar a minha visão da vida. E, como consequência, eu vou lutar para vencer minhas más inclinações. Se eu não tiver uma mudança moral, uma mudança de visão da vida, por que é que eu vou lutar para vencer minhas más inclinações, se eu nem acho que elas são más? É, e é interessante que justamente essas más tentações é que criam dificuldades espiritual para o indivíduo, né? Quer dizer, são coisas que ele faz que pode lhe criar dificuldade para a vida inteira. Uma coisa impensada, uma coisa que ele faz sobre, às vezes, a emoção, sobre uma série de atitudes que sem responsabilidade, às vezes ele pode ter essa dificuldade para a vida inteira, né? Exatamente. Olha, no momento impensado, eu posso adquirir AIDS. Sim. Que eu vou arrastar pela minha encarnação inteira como uma problemática que não fazia parte do meu programa atual. Eu adquiri essa situação agora. No momento impensado, eu posso engravidar. E vou assumir essa responsabilidade. No momento impensado, eu posso levar alguma coisa que não me pertencia e vou ter que responder por isso. Basta, o tempo é muito pequeno, não, eu não preciso de grande tempo para me comprometer. Tá, e está acontecendo uma coisa agora que é muito grave: as pessoas bebem e vão dirigir. Exato. E ele sai que nem doido, sai de uma maneira irresponsável e se esquece que ele pode matar gente inocente, que ele pode criar dificuldade para pessoas inocentes. Porque a gente até brinca, se ele fizesse as besteiras, batesse numa parede e só ele que desencarnasse e morresse, tudo bem, mas acontece que tem pessoas inocentes que são levadas a isso aí, né? É, como disse Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo, porque não há outra medida. Eu não consigo amar meu próximo mais do que eu amo a mim. Sim. A pessoa que faz isso com ela não se ama. Como ela não se ama, ela não ama o outro. Isso, vamos para mais um intervalo comercial e colocando também a música em homenagem às mães, também uma música do Grupo Castelã. O título da música é Lembrança Perdida, uma música que o senhor Rodolfo interpreta, e ele interpreta porque a música foi feita para ele, que ele não conheceu a mãe dele. Então, para aqueles que não conheceram a mãe, essa música Lembrança Perdida. Sorriso, a cor dos seus cabelos, nem a luz do olhar eu consigo lembrar. Hoje, tanto tempo passou, tanta coisa mudou, essa busca constante para mim não cessou. Carinho, e partilhamos um sonho, o nosso antigo caminho. Um dia eu busquei as lembranças, um registro, uma imagem, porém nada restou, tudo o tempo apagou. Apesar do vazio, das lembranças perdidas, eu te sinto bem perto, a iluminar minha vida. E recordar de você de novo, sentir seu carinho, e partilharmos num sonho o nosso antigo caminho. Um dia eu busquei as lembranças, um registro, uma imagem, porém nada restou, tudo o tempo apagou. Hoje, apesar do vazio, das lembranças perdidas, eu te sinto bem perto. A iluminar minha vida. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o mais completo mix de produtos para pronta entrega. O nosso momento Giga Vale hoje, faz tempo que a gente não coloca, acho que nós só colocamos uma vez esse diálogo de uma criança com Deus. Só que nós fizemos uma interpretação já alguns anos atrás, com o seu Amaral, quando ele estava encarnado ainda, né? Com a Ângela, do Anjo Ismael, e a filha da Ângela, que era pequenininha, hoje ela já deve ser de maior. Né? Então nós fizemos esse teatrinho e gravamos, e vamos homenagear as mães com esse diálogo de uma criança com Deus, com o seu Amaral, com a Ângela e com a filha da Ângela, que até o nome dela eu esqueci agora, da filha da Ângela. Né? E o Amaral era o Deus. O seu Amaral era Deus. Seu Amaral, né? Grande amigo. Companheiro. Exatamente. Então, um grande abraço para a dona Anitta, que deve estar nos ouvindo. Ela receba essa mensagem com muito carinho, em homenagem ao nosso Alair Campos Amaral, que está fazendo muita falta aqui com os idosos aqui de São José dos Campos. Viu, exatamente. Diálogo de uma criança com Deus. Criança com Deus. Uma criança, pronta para nascer, travou o seguinte diálogo com Deus. Disseram-me que estarei sendo enviada à terra amanhã. Como eu vou viver lá sendo tão pequena e indefesa? Entre muitos anjos, escolhi um especial para você. Tomará conta de você estará lá te esperando. Mas me diga, aqui no céu, eu não faço nada além de cantar e sorrir. O que é suficiente para que eu esteja feliz? Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você, a cada dia, a todo instante. E você sentirá o amor de seu anjo e será muito feliz. Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei se sentir saudades? E se quiser falar com você? Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Eu serei sempre triste, porque não lhe verei mais. Seu anjo sempre lhe falará sobre mim. Lhe ensinará a maneira de vir até mim e eu estarei sempre dentro de você. E neste momento, havia muita paz no céu, mas vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu novamente: Oh, meu Deus, meu Senhor, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, qual é o nome do meu anjo? E Deus lhe respondeu com a mais suave das vozes: Você chamará seu anjo e mãe. Ei, Rui, dá pra lembrar a voz do seu Amaral? É, poxa vida, quanta saudade, né? Mas a saudade também faz parte, como é que é? A saudade é a presença dos ausentes, viu, Jorge? Maria Emília, a gente sempre fica pedindo pro nosso anjo da guarda, pedindo pro anjo da guarda, sempre vê o anjo da guarda como os invisíveis, né? Mas a mãe talvez seja o principal anjo da guarda do filho. É, se ela for uma boa mãe, sem dúvida. Ela é o anjo da guarda que está ali encarnado mesmo. Mas a gente volta a repetir, é preciso lembrar que ela é um espírito, que ela traz também os seus sonhos próprios, as suas vontades, as suas necessidades. Ela não está ali somente para atender ao filho, ela está para evoluir. E dentro dessa evolução cabe a sua tarefa divina da educação, da atenção a esse espírito que reencarna através dela ou que chega até ela. Mas ela, sem dúvida alguma, ela tem esses dois lados que precisam ser respeitados. E anjo da guarda tem que ser assim mesmo, né? Porque foi legal você ter falado aí que ela não está ali para atender. O anjo da guarda também não está para atender a gente. O anjo da guarda está para orientar, né? E a gente fica achando que o anjo da guarda é nosso empregado, né? É, e também nós temos que entender que a mulher, ela tem sua vida própria, né? Ela não é para pegar as cargas que é do seu filho e colocar nas suas costas, né? E ela não pode também se anular só vivendo para os filhos, para a casa e para os maridos. Ela também tem que viver a sua vida, né, Mara? Sem dúvida nenhuma. É, nós entendemos que a mulher, quando ela vai trabalhar fora de casa, ela pode ser levada por duas situações: ou por fuga ou por realização. Quando ela é levada por fuga, é porque ela percebe ou ela sente que a tarefa da casa, de ser mãe, de ser esposa e tudo mais, está sendo muito pesada para ela. Que ela, na figura de esposa e de mãe, ela, na verdade, é vista ali dentro daquele lar como uma empregada. E apenas isso. É, foi feita uma pesquisa onde se constatou que o homem, após o relacionamento, após o casamento, ele continua apaixonado por 18 meses. A mulher por 36. Então vejam a dificuldade de ela permanecer dentro de casa, apaixonada, sozinha. Então, o que acontece? O que a gente via nas estruturas? Eu só queria que você me explicasse por que 36 meses e o homem só 18. Foi feita a pesquisa e foi chegada a essa conclusão. Que é assim que acontece. Ou seja, ela sobrevive apaixonada sozinha por mais 18 meses. E após isso, realmente, essa paixão acaba... Cai na rotina. Cai na rotina. Uma rotina que ela já vinha amargando por parte dele, tentando sobreviver sozinha, e que chega uma hora que deixa de existir. O que a gente via até então, ou nos lares onde acontece isso? O homem, ele chega cansado. Afinal de contas, ele trabalhou o dia inteiro. E ela? Como se ela não tivesse trabalhado. Ela quer conversar, ela quer sair, ela ficou o dia inteiro dentro de casa. Mas ele não quer nem conversar, ele quer sair, ele quer ver TV, com o controle remoto na mão. Ela fica na cozinha, como consequência, para fazer o jantar e arrumar as coisas, enquanto ele fica na sala. Ela se anula por ficar somente dentro de casa, como consequência, ela não tem dinheiro. Ela tem que pedir dinheiro para tudo. Quando ela pede dinheiro para comprar o sapato, ele vai falar, mais um? Você já tem tantos. Mas somos nós que movemos a indústria dos calçados. Graças a nós. Como consequência, aparece uma submissão que não é real. Não é do espírito. É uma submissão como consequência da falta do dinheiro. E acomodação também, né? Aí é que é o negócio. Ela pode, então, trabalhar fora... por enfrentar tudo isso, mas como fuga, ou pode ela trabalhar fora por uma realização. Ela, durante, como espírito, durante as encarnações, ela foi desenvolvendo talentos, ela traz esses talentos e tem essa necessidade de buscar um trabalho fora, onde esses talentos possam realmente ser exercidos. Ela não deixa a casa... Ela não abandona a casa, ela se divide entre as duas situações. Gosta de ambos, só que esta mulher precisa, não que o homem ajude. Ela não precisa da ajuda do homem. Porque ajudar, se eu for à sua casa fazer um lanche, e se eu tirar a mesa e lavar uma louça, eu estou ajudando. Mas se eu morar na sua casa, eu não vou ajudar, eu vou participar. Então, a mulher não precisa da ajuda do homem. Ela precisa da participação do homem. Ou seja, essa figura nova, esse modelo novo de família, exige um novo homem e uma nova mulher. Sem dúvida nenhuma. Então, nós vamos vendo como isso é muito importante. Vocês querem fazer um intervalo agora? Eu continuo... Não, é que nós precisamos encerrar o Gigavale. Isso, vamos encerrar no nosso momento Gigavale, depois Gigavale, a gente volta. E vamos voltar a conversar sobre esse assunto que é muito interessante, né, Jorge? São 9:21. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Maria Emília Bácaro, de Jacareí, com o tema A Mulher na Visão Espírita. Jorge, é muito interessante os comentários da Maria Emília, né? Isso. E como é que faz? Você é casada há 32 anos. Isso. Eu, sábado que vem, vou fazer 45 anos de casado. Então, nossas mulheres são heroínas para nos aguentar todo esse tempo. Não, agora, as pesquisas, quando a gente fala em pesquisa, a gente fala em média, a gente fala no trivial, não é no... existe todas as exceções, a gente conhece. Sim, muita gente, não. Né? E muita gente também que passa desses 36 meses e continua do mesmo jeito, não muda nada. Quer dizer, fica naquela a vida toda. Agora, para você viver bem, a gente tem que se amar mesmo de verdade. Para viver bem, a gente tem que abdicar de muitas coisas, como o outro lado também tem que abdicar de muitas coisas e agregar muitas coisas um do outro. E tem que, então, se aceitar, né? Se aceitar, se respeitar acima de tudo. Mas hoje em dia também para casar é muito fácil, né? É muito fácil para casar hoje em dia. Para descasar é mais fácil ainda. Então, são coisas que não são pensadas, são coisas que a vida parece que é muito mais fácil, mas na realidade as pessoas complicam muito mais. É só a gente ver como que ficam as pessoas, por exemplo, que não vivem juntos. Quer dizer, você acaba atrapalhando se atrapalhando de alguma maneira. Você, às vezes, deixa de criar uma família bem por causa de inconsequências que existem entre o casal. É porque eu interessante, quando eu fui me casar, viu, Maria Emília? Eu fui falar para uma pessoa que ia me casar e falou: você está preparado para o casamento? Eu estou, já comprei móveis, já comprei isso, comprei aquilo, a minha noiva já comprou vestido, a festa vai ser em tal lugar. Eu falei: não, estou perguntando se você está preparado, para entender que a sua mulher vai ficar grávida. Com casamento há uma mudança estrutural no físico das mulheres, principalmente, e elas vão contrair uma série de doenças que são coisas simples, mas elas vão contrair. Você está preparado para aceitar a sua mulher que de vez em quando vem reclamar que não está bem, aquela coisa toda? A hora que ela ficar grávida, você dividir o seu lar com o novo ser que vem? Porque tem pais que fica com ciúme do filho, isso, né? E outra, você está preparado para que sua mulher se dedique ao filho, aí tem que dividir com você a atenção? Eu falei, poxa vida, eu não tinha pensado nisso, né? E é uma verdade, né? A gente tem que aprender a dividir, porque é dividindo que nós vamos somar. Sem dúvida nenhuma. A Joana de Ângeles, mais uma vez, ela coloca que o poeta Shakespeare foi muito assim inteligente, muito perspicaz, quando deu aquele fim para Romeu e Julieta. Porque a paixão deles não suportaria os embates da vida diária, nem Romeu e Julieta. Então, imaginemos nós. Então, é preciso que a gente tenha maturidade para entender que é assim. Não é por maldade de um ou maldade do outro. É assim. É natural que, passada a primeira fase, entremos numa segunda fase, mais amadurecida, de mais companheirismo. Quando o espírito não tem essa maturidade, ele pula de relação em relação. Ele quer viver praticamente uma constante lua de mel. Então ele casa. Passado esse momento dessa euforia, desse começo, onde tudo é novo, onde tudo é bonito, ele termina aquele relacionamento e parte para outro. Até a hora que isso caia na mesma situação. Então, não amadurece nunca. Nós precisamos amadurecer e entender que o casamento no nosso planeta... Olha que interessante isso que nós lemos uma vez. Foi perguntado ao Raul se havia casamento perfeito na Terra. Ele disse que não. Como a gente entende, um casamento perfeito não existe. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas, na verdade, ele diz, são perfeitos para o que eles se destinam. Sim. Que é a evolução do espírito. Então, são perfeitos não naquela perfeição que nós buscamos, de tudo lindo, tudo maravilhoso, 100% de compreensão, 100%... Não. Eles são perfeitos para nos fazerem evoluir. Então, toda vez que nós começamos essa troca de parceiros, nós estamos perdendo essa oportunidade de evoluir e amadurecer. É. Valeu, né, Jorge? Muito legal. A Vilma Torres, lá do satélite, ela está aqui, mandou por telefone, dizendo: Feliz Dia das Mães, encarnadas e desencarnadas. E um abraço a todos do programa Vivência Espírita. Um bom dia para você, Vivião, e continue nos prestigiando. Jorge, estamos sendo muitas lições aqui com a Maria Emília. E Maria Emília, o que você me diz agora das crianças, que agora parece-me que é lei, que as crianças têm que entrar na escola aos 4 anos de idade? Uma judiação. Uma judiação? É. Obrigar é uma judiação. Porque eu trabalhei com crianças na pré-escola, com 6 anos, onde não havia essa necessidade nem de alfabetizar. E a gente percebia com tranquilidade a diferença da criança de 6 para 7 anos. Porque elas completavam 7 anos no curso daquele ano que estavam conosco. A diferença que faz. Então, exigir que uma criança vá para a escola aos 4 anos é uma judiação. Ela não precisa ir para a escola, não é hora. Aquilo que ela vai levar muito tempo para aprender, vai sofrer para aprender, na idade certa, aquilo iria fluir com muita tranquilidade. É porque é interessante que eu, por exemplo, fiquei um ano atrasado na escola, porque eu completava 7 anos em março. É o que aconteceu comigo, assim, também de... E a gente só podia entrar depois que tivesse completado 7 anos. Então, eu só ia completar em março, quando as escolas começavam em fevereiro. Então, tive que perder um ano. Olha, eu não senti diferença. Não perdeu nada. Não perdi nada. E é interessante que, naquele tempo, o Jardim da Infância era pago, alguns que iam, e eu não vejo... Não fazia falta alguma. Não senti falta. Não, só que tem uma coisa, né? a gente tinha a presença da mãe e do pai. Exatamente. Embora minha mãe trabalhasse muito para os outros, mas ela dava toda aquela assistência para a gente. Então, nós entendemos que uma criança pode ir para uma escola adequada aos 4 anos, mas que isso não seja lei. Porque se a mãe pode ficar com ela, qual a necessidade dessa criança ter que ir para a escola? Segundo, há crianças e crianças. Umas vão querer ir. Elas começam na escola, elas ficam, nossa, desesperadas. Elas querem ir. Outras choram muito. Então, se não houver necessidade, para quê? Se eu posso ficar com ela dentro da minha casa, para quê? É, inclusive nós vemos, a gente que é professor, uma sala de 30, 40 alunos, tem uns 4, 5 que realmente querem estudar seriamente. Mas a maioria, a gente percebe que ainda tem muita coisa para ser trabalhada para que ele possa entender como o estudo é necessário, né? É, inclusive pode a criança enjoar. Quando chegar na idade certa, aos 7 anos de aprender, ela já está enjoada, ela não aguenta mais. E vai ser uma criança que poderia ter um desenvolvimento muito bom dentro da escola e ela passar a ser uma criança que vai ter aversão pela escola. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É, a gente vê que... É, e daí? Isso causa violência futuramente? Pode causar. Depende do espírito, não é? Porque nada em si vai gerar violência se eu não trouxer a violência dentro de mim. Mas pode despertar, sim, a rebeldia, né, a indisciplina. E ela vai procurar, às vezes, dentro da escola, uma forma de mostrar que ela não está contente de estar ali. É, você falou uma questão de espírito. É uma das coisas que eu estava vendo ontem, porque eu tenho que fazer uma palestra terça-feira sobre a Gênese. É interessante que no livro A Gênese, então, ele mostra o mundo espiritual, que nós muito poucos conhecemos, uhum, e o mundo material, que a gente coloca todas as nossas culpas, os nossos defeitos no mundo material. E aí, Maria Emília, como é que faz para as pessoas entenderem que nós somos espíritos, que já trazemos uma série de experiências boas ou más de outras vidas, e que cabe aqui a gente procurar aprender e a gente não aprende? Como é que faz isso? É o trabalho incansável. Se não fosse um trabalho incansável, não fosse a necessidade de repetir e repetir e repetir, o Chico não teria tido o trabalho de psicografar tantos livros para dizer, na verdade, as mesmas coisas. Nós temos aqui uma mensagem que nós pegamos de uma revista, aliás, era jornal na época, Nova Era, com o Chico, que diz assim: certa vez, um amigo abordou o médium e perguntou-lhe: Chico, na sua opinião, qual é o homem mais rico? Como se estivesse a ouvir a voz de Emmanuel nos escaninhos da alma, o médium respondeu: para mim, o homem mais rico é o que tenha menos necessidades. Arriscando nova pergunta, o companheiro quis saber: e o homem mais justo e sábio? Com a mesma espontaneidade, ele esclareceu: o homem mais justo e sábio é o que cumpre com o dever. Mas, insistiu, certamente interessado em alguma revelação que lhe facilitasse a vida: o que você está me dizendo é o óbvio. Com o fraterno sorriso de sempre, sem se deter na tarefa de atendimento aos que lhe procuravam a palavra, Chico redarguiu: meu filho, tudo que está no Evangelho é óbvio. Não existe segredo nem mistérios para a salvação da alma. Nada mais óbvio que a verdade. O nosso problema é justamente esse: queremos alcançar o céu vivendo fora do óbvio na terra. Quer dizer, é tão simples, né? Então, é tão óbvio. Quem não sabe que nós somos espíritos, quem não sente isso, só não se dobra a essa situação por ainda se apegar nos prazeres da matéria. É, e você então está dizendo que justamente há espíritos revoltados, espíritos, ele já nasce com uma série de problemas que não é... Que nem, por exemplo, a gente está vendo aí, hoje mesmo estava lendo o jornal logo de manhã, o pessoal falando sobre a maioridade penal. Certo. E a gente vê que tem alguns que já nascem com uma certa tendência que não é fácil. Por exemplo, um psicopata, como é que faz? Veja bem, cabe a sociedade como um todo, entender que cada um traz a sua bagagem espiritual e que precisa ser corrigida e precisa ser melhorada. Então, cabe à sociedade como um todo agir com caridade. Entender que aquele espírito precisa de ajuda, não de punição. É. Enquanto nós continuarmos a colocar as pessoas nos presídios, nas cadeias, apenas para tirá-lo da sociedade, para sem o objetivo vingar, de reerguê-lo, é o que nós vamos ter. Sim. É porque nós tivemos uma juíza aqui que ela dizia que a gente quer se vingar, não quer justiça, né? Não quer justiça, nem quer ajudar. Vamos colocar a música. A música também do Oswaldo Montenegro, interpretando Como é Grande o Meu Amor por Você. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Ah, como é grande o meu amor por você. Ah, como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Ah, como é grande o meu amor por você. São 9 9:44. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa irmã Maria Emília Bácaro de Jacareí, lá do Centro Espírita Paulo Ortiz, falando sobre a mulher na visão espírita. Maria Emília, o que que nós podemos dizer daquelas mulheres que ficam em casa e muitas vezes não sai para nada, só vive dona de casa? Tem algumas que são bastante alegres, tem outras que são muito amargas, só vive reclamando, que trabalha muito. E como é que faz para a gente viver com essa, conviver com essas pessoas, hein? Na verdade, a mulher que fica dentro de casa, também ela tem duas situações. Aquela que fica por opção. Aquela que nasceu para ser mãe e nasceu para ser esposa. Dona de casa. Ela nasceu para isso. É assim que ela se realiza. Ela é psicóloga, ela é educadora, ela é economista, ela administra, ela é babá. Isso para ela faz muito bem. É isso que realmente ela quer. Sem dúvida nenhuma, esta mulher deve contar com o pai junto, o marido ali junto com ela. Porque, na verdade, ela não necessita apenas de ser a mãe, mas ela necessita também de ser a esposa. Ter um marido que divida com ela as tarefas, mas que a veja também como uma mulher. Mas existe aquela também que fica dentro de casa por falta de opção ou por comodismo. E é essa que você se refere. Então nós vamos conversar com o Renualdo. É isso. E aí, Renualdo, meu amigo, como é que vai? Tudo bem, Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, essa grande entrevistada aí que nos tem dado grandes ensinamentos, né? E essa turma toda aí, desse maravilhoso programa aí que tem, né, lançado tanta luz aí nas mentes das pessoas. Mas é excelente, né, Jorge? Desculpa, né, no ano passado eu não pude aí te mandar uma mensagem, né? Hoje eu mandei aí, eu imaginei que tu ia botar essa mensagem aí que tu vai botar no fim, né? Sua minha mãe, é isso? Mas eu digo, tu via das dúvidas, eu vi tu botando outra, eu digo, eu vou te mandar, porque eu acho que essa mensagem aí é a mais completa que eu já vi sobre sobre mãe, né? Isso. O ano passado nós colocamos ela, que aqui tem a mensagem do Momento Espírita, que é essa mesma mensagem que você passou, que chama Doutoras, né? No dia da mulher. Exatamente. É mais ou menos uma variação, mas é o mesmo tema, né? Isso, que nós colocamos. Tu falou aí de mandar uma mensagem. Eu resolvi, assim, fazer uma mensagem ao vivo, porque a minha mãe, né, eu falar sobre tem espíritos que vêm à Terra, né, para dar uma mensagem ao vivo, né? Pela vivência, a minha maior mensagem, né, é uma vivência. E um exemplo, vem fazer exemplo. É o caso da mãe, a segunda mãe que o Chico Xavier nunca chamava de Madassa, a segunda mãe de Chico Xavier, né? Isso. Um exemplo quando condicionou o casamento para reunir todos aqueles filhos, aquele exército de filhos, né? Para poder casar, né? E geralmente as pessoas querem casar a segunda vez, não querem os filhos dos outros, né? Isso, é verdade. E eu tenho esse exemplo, quando eu lembro vendo esses dias assistindo os biólogos do Chico, né, falando sobre esse caso, da mãe, a segunda mãe do Chico Xavier, que ele nunca chamava de Madassa, era a segunda mãe, eu me lembro da minha. Porque é uma ideia, é uma história bem parecida, Jorge. Por isso que eu resolvi, assim, se não falar uma mensagem, falar sobre a história da minha mãe. É uma homenagem à minha mãe e também, lembrando, toda vez que eu lembro da minha mãe, eu lembro da história do Chico, porque elas são parecidas. A minha mãe, ela sabe que antigamente as moças eram preparadas para casar. Isso. Né? A Maria Emília, você pode falar para isso. A moça era para casar. E se não, coitada da moça que não casasse. Né? Uhum. Daí começava a ter apelidos e tal. Né? E já era uma pessoa discriminada, né? Isso. E principalmente no interior, na nossa, minha mãe, meu pai vivia, meu pai tinha uma empresa de agropecuária, né? E vivia no interior do estado. E então o seguinte, o meu pai ficou viúvo, tinha 8 filhos, e a minha mãe tinha 16, e não veio casar. E não é porque antigamente tinha esse problema também. Quando alguém tinha condições financeiras, às vezes uma família pobre empurrava a filha para, né, que era mais moça, né? às vezes eu brigava até a casar com uma pessoa mais certo. Velha. Uhum. Mas não foi o caso da minha mãe. A minha mãe fez por opção, até porque os seus pais tinham condições também, né? E casou, tinha 8 filhos. E além dos 8, ainda tinha um monte de ligação. Porque sabe que antigamente, quando uma pessoa tinha uma, condições, né? Para fora, no interior, é muito comum. Então todo mundo, aquelas pessoas mais pobres, usava, gostava de levar o filho para aquela pessoa rica batizar, né? Certo. E, então, os filhos ficavam um certo portezinho, o pai às vezes levava lá para conhecer, visitar o padrinho e tal. E o guri via aquele monte de gurizada lá, não queria mais ir embora, né? Ia ficando. Uhum. Então nós tínhamos lá em casa, não é o meu tempo que eu sou do segundo matrimônio, né? Certo. E eu ficando. E formavam, dizem aí os meus filhos, esses meus irmãos também de criação, que se formou um verdadeiro quartel, porque era aqueles galpões, né, que uhum. tinham na fazenda, né? E ali eu ficando, e botando cama, e eu ficando tipo um alojamento assim, aquela criançada ia pra lá e não queria ir pra casa, né? Porque tinha fartura, às vezes Sim. em casa, né, não tinha fartura. Uhum. E ali, além disso, de muita fartura, tinha gurizada toda ali, né? Certo. E a minha mãe, né? Nunca eu ouvi ela reclamar. Depois teve, sabe quantos filhos depois disso, depois desses 8 do casamento e mais os de criação que ela criou, ela teve mais 13 filhos. Poxa vida. Uhum. E foi, eu nunca vi. Vi a mãe sempre trabalhando, nunca reclamando, sempre dando um exemplo impressionante. E por isso que quando eu vejo a história da mãe do Chico Xavier, eu lembro da minha. Quando uhum. eu lembro da minha, também lembro dessa segunda mãe do Chico Xavier. Que foi um verdadeiro exemplo, né, de vida, uma verdadeira lição, né? Que certo. É como se assim, essas espíritos vêm trazer assim, uma mensagem ao vivo, né? Para todos. E hoje a gente vendo daqui, tem às vezes, ainda tem muitas mães aí que às vezes não querem assumir os filhos, uhum. né? E hoje o Brasil campeão de cesárea, né? Não tinha nada, tudo era parto natural, né? Mas que bacana, Reinaldo. Muito interessante. É muito parecida mesmo com a história do Chico Xavier. E que bacana mesmo. Assim, quer dizer, 21 pessoas, 21 filhos, né? Que interessante. Parabéns também para você. Fora os de criação, né? Certo, exatamente. Isso. Reinaldo, meu amigo, muito obrigado por você ter ligado pra gente. Eu que te agradeço sempre a tua atenção aí, teu carinho, sempre que tu e do Rui aí, do Sabota hoje não tá? Obrigado, Reinaldo. Grande abraço para todos os nossos irmãos de Cachoeira. Um grande abraço pra vocês e olha, nós estamos programando aqui um encontro musical aqui mais pro segundo semestre, né? Uhum. E vamos ver se contamos contigo aí, né? Vamos ver, eu tô com muita vontade de ir aí. Você sabe disso e quem sabe se vai ser dessa vez. Mas é que também a gente tem que te apresentar condições aqui, né? Uhum. Certo, um grande abraço para ti, para todos e também para dona Maria Emília aí, grande entrevistada, que sempre nos traz grandes conhecimentos a respeito da doutrina. Maria Emília? Nós estamos finalizando então. Dizendo a todas as mulheres, agora de mulher para mulher, essa experiência no corpo feminino é uma experiência muito importante. É uma experiência que mexe realmente com os nossos sentimentos e não podemos abandonar a nossa razão. É uma experiência que nos é concedida, mas ao lado dessa oportunidade vem as nossas responsabilidades. Cabe à mulher de hoje, como a mulher de sempre, retomar a sua atividade como mulher, fazendo com que nós sejamos respeitadas, que deixemos de ser, como se acreditava antigamente, objetos de prazer, que possamos ter muito viva em nós a visão daquela que é a mais importante personagem da nossa vida, que é a nossa mãe. E que façamos desse Dia das Mães um dia alegre, que deixemos de lado as lembranças que nos façam chorar, as lembranças que nos tragam tristezas. Que as mães sejam homenageadas com alegria, estejam elas encarnadas, presentes ou não. tenham sido elas grandes mães ou não, mas que, no mínimo, nos deram a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Isso, vamos agradecendo também a Ana Cláudia Ceruti, que entrou aqui no Face, está dando parabéns pelo programa maravilhoso de hoje. Estava pedindo para a gente comentar sobre as mães adotivas, Ana Cláudia. A gente já não tem mais tempo para isso, né? Mas nós falamos aí durante o programa, até a colocação que o Renualdo fez foi em relação a isso. Eu também fui filho adotivo, então para mim não teve diferença nenhuma. E a gente sabe que a mãe, ela não tem nada a ver só com aquela que tem o filho, né? Dizendo assim, com aquela que pariu, né? Aquela que teve o filho. Mas com aquela que criou, com aquela que deu amor, com aquela que deu educação. Essa é a verdadeira mãe mesmo, né? Sem questionar por que que a outra mãe, de repente, teve que não pôde criar o filho, assim. Mas a gente tem que ver que mãe, ela é mãe. Então, é um título que se recebe a partir da hora que a gente começa a entender a vida, né? E quem dá esse amor pra gente é sempre a mãe. Não tem problema se, como é que foi gerado essa criança. O interessante é o amor que nós recebemos. Eu queria mandar um abraço então a todas as mães mais uma vez, as minhas duas mães que estão lá no plano espiritual, que é as duas mães dessa encarnação, né? Que eu não sei quantas eu tive já por aí, né? Assim, todas essas encarnações, mas a dona Joaninha, a dona Detinha, que estão lá no plano espiritual, meu abraço de filho, e também para minha esposa Dora, que eu amo, que é uma grande mãe, parabéns pelo seu dia hoje também. Rui? Eu quero só mandar um abraço para minha esposa e também a mãe do meu neto, que é a Adriana, mãe da minha neta Fernanda, também que receba o nosso carinho, o nosso respeito, e também agradecendo aqui a nossa irmã Graça, que também é mãe, que está aqui conosco, né? O Helder, que não é pai, mas está aqui conosco, e agradecer ao Jorge, que é o médio de transporte, né? Que transporta de Jacareí para cá, né, Maria Emília? E agradecer a Maria Emília pela oportunidade que ela nos dá de estar aqui, de estar aqui conosco. Maria Emília, pode fazer uma pequena prece pra gente? Vamos agradecendo, esse momento é de gratidão por todas as mães que estão aqui presentes, encarnadas, por aquelas que do plano espiritual olham pelos seus filhos. Sabemos, Senhor Jesus, que os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus, portanto somos todos adotivos. Todos nós estamos de passagem com aquela mãe. E essa mãe que se desdobra, que nos atende, que nos ajuda, que nos ampara, que nos permite estarmos reencarnados, receba toda a nossa gratidão em forma do nosso afeto, do nosso amor e do nosso respeito. Que esse dia seja tão feliz como qualquer outro dia. Que possamos estar juntos como em qualquer outro dia. Que Jesus as abençoe, as proteja, as ajude nessa tarefa tão importante. E nos ajude na nossa tarefa de sermos filhos. E de mantermos essa situação de respeito e de gratidão. Que assim seja. Que a paz, Santíssima.